Eu não entendo. Que tipo de mundo os deuses querem criar? Qual é a imagem que os deuses querem ver? Mesmo que a humanidade seja tola e destinada a ser destruída pelos deuses, eu quero dar um golpe. E isso vai provar que um humano já esteve aqui. Vou elevar o meu cosmo ao infinito! É o bote do corvo, o ataque da ave fênix, refúgio da cinza, cabuloso como Gênesis, Jacob. Não confunda como outros, de quem tá pela verdade e se enverga pelo trono. É maldição aos olhos de quem percebe a diferença de um guerreiro que destrói toda a maquete. Eu tenho a fúria de um titã, o sangue frio do deus da guerra, pronto pro confronto, sem recuar pra nenhum pela. Sem auréola não mereço, porque eu nunca fui um anjo. Sangro manto de impostores metidos a santos. Vim da profundeza, de onde vocês não conhecem, do sofrimento que faz toda essa porra vira febre. Sem temer a morte que deseja tua espada, sem temer deuses que executa e não explico nada. A guerra não tem fim, cada música é uma batalha, cada estrofe é um ataque preciso, cada palavra a tempestade passa. O arco-íris é preto e branco, não tenho orgulho de derrubar quem eu achei que fosse mano. O microfone corta a maldade com a habilidade de um ninja. A rima é um escudo pra impedir que algo me atinja. Eu nunca quis que a morte fosse a solução, mas se é pra lutar pela honra, com certeza minhas armas já estão na mão. Meu inimigo de um lado, do outro só solitário, descobriu sozinho porque de todos os seus pecados. Não é assim que queria, desejou todo o ouro, mas esqueceu das virtudes e tesouro mais precioso. Sou a crítica, a rima que a tua banca não aceita, mas não interessa, eu sigo em frente sem importar com a colheita. Traga a raiva do inocente preparado pro bote, que são falsos MCs pra quem tá no meio dos coiotes. O final não é fantasy, na batalha não engane-se, que a evolução adiante-se, porque o inimigo tem o nosso sangue. Mais difícil das batalhas, o conflito do coração, cada espinho um aprendizado que faz ter atenção. De avisado que o reinado tava em declive, sensibilidade espiritual faz o coração praticar vários crimes. Meu exército não são milhões, mas cada um tem seu valor. Cada lágrima fortalece a incerteza de um vencedor. Prepare-se, último aviso ao seu império. No próximo sinal, o ataque vai ser estéreo. Guerreiro não resiste, não abandona a missão. A caneta, o ataque, as revolta do coração. Quem tiver que esforçar, dá seu sangue na batalha. Seja bem-vindo nessa guerra que usou nada. Perigo é presente, atenção, cada suspiro. Certeza pela frente, são centenas de inimigos. Eu vou mantendo foco na minha fé, minha voz, a minha alma, sempre de Zé Mané. Guerreiro não desiste, não abandona a missão. A caneta, o ataque, as revolta do coração. Quem tiver disposto a dar seu sangue na batalha, seja bem-vindo nessa guerra que usou nada. Perigo é presente, atenção, cada suspiro. Certeza pela frente, são centenas de inimigos. Eu vou mantendo foco na minha fé, minha voz, a minha alma, assassino de Zé Mané. Quando o coração humano supera os seres divinos, o que os deuses vão perdoar? E o que eles vão castigar?